360, curso November Alpha. Curso 360, Índia November Alpha. 1.807. Voo 396, continue descida até 4.000 pés, ajuste 1099. Voo 396, desce a 4.000, 1.019 ajuste. O azul 4462, Juliette 01, é o portão agilizando na medida do possível. Confirmo 4462. O azul 4462 desconsidera mudança de gate agora, mantém a posição de ataque com seu Juliette aguardando para ingresso. Ok, vai manter na Juliette posição 4462. Se completa LS Approach, contact tower on 118.6. Continue LS Approach and 118.6 Condor 076. Bye bye. Bye. Continuando a aproximação e aportar a abordagem da autorização. Está por Anodona. Gente, voe Duna, continue descida para 2000, ajuste 1019, quando localizador, gol 807. Duna 2000, reporta no log, 807. Six. Continue your approach and expect runway vacated. Continue your approach, condor 076. Cia via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste 1019, grato pela colaboração. Pátio Índia Alfa 1019, nada. Pátio Índia November Alfa. Copiado, November Alfa, livre, pouso 17, agilizando na medida do possível, vento 150 graus, 109. Livre, pouso 17, vai agilizar, Índia November Alfa. Para interceptar o localizador, curva à direita na proa 135, desça até 2.500 pés, autorizado final do ILS Whisky. Direita 135, autorizado ILS Whisky, desce a 2.500, ou bom 396. Runway to your right, call 1219. Right to 1219, good day, Portugal 021. Correto, portão 2, chama pronto para o inspecionamento, gol 649. Chama lá, impresso. Sou a Salvadora, Chanel 6321, no bloco 5, paciente da Tango, autorização Brasília, nível 380. Chanel 6321, tem pré-aprovado 320. Copia ou guarda coordenação 380? Não posso copiar, depois a gente coordena então 380. Firmativo, só um instantinho, cobra, prepara a saída Arbor, após a Elefa aguardando. Agora leva paciente 6121, é 321. Salvador, Portugal 021, proceeding on Alpha Taxiway. Portugal 021, taxi via Alpha Juliet, gate number 10, 10. Alpha Juliet, gate 10, Air Portugal 021. Solo Salvador, muito boa tarde, o trip 5627, informação Tango, solicita, se possível, nível 130 e saída Conde para Aracaju. Afirmativo, vamos coordenar 130, saída Conde, preparando a saída Conde, aguardando o copy número 2 do trip 5627. Ciente, grato. Oceaner 6321, pronto, copy. Afirmativo. Autorizado Brasília, nível 320, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta peso 17, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5573 no transponder. Autorizado Brasília, nível 320, decolagem da pistona 0 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Para interceptar peso 17, após conforme o... da rota de voo. Controle 120, decimal 8, transponder 5573, Oceaner 6321. Correto, portão 5, chama pronto, pushback, acionamento, Oceaner 6321. 6321. Solo Salvador, 649, portão 2, para pushback, acionamento. Voo no 649, no 2, autorizado, reporta carga. Autorizado, reporta carga. Sim, Comando, Sierra Vitor 367. Tamarana 367, o gol. Pode ser o 372? Afirmo, 372, aproximação a Renato. Obrigado. November Alpha, ao estacionar frequência livre. Ok, para interceptar o localizador, curva à esquerda, vou ir na proa 045, inicia a redução para 1970 nós. Esquerda 045, reduzindo para 1709, Altiner 6380. Autorizado, descida até 2000 pés, informa o localizador. Descendo para 2000, reportará no localizador, 1050 graus, 11 nós, livre decolagem 10. Autorizado, decolagem da 10.6143. Salvador, boa tarde, 3217, livrando 180 para 1960. 3217, boa tarde, chegada Bonfi, desça e mantenha 3000 pés, ajuste 1019. 3000, 3217. Voa Bonfi, 3217? Autorizado, voa Bonfi. Ok, obrigado, Bonfi, 3217. Nós. Livre pouso na 10, voo no 807. Funcionar 6142, decolou os 27, controle 1208. 208, 6142. Não entendido, no 7? Afirmativo número 2 para a cópia, prepara a saída da Eule da Bridge aguardando o Charlie Mike Papá. 1, Condor 076, Salvador Ground. Então, 142, sub e mantenha 350 na saída Puca, vigilância radar. 350 na Puca, aguardando a possibilidade de voar Aracaju. Manda o entro dele. Conduzir o 76 left and intact via Alpha Juliet Gate number 1111. Alpha Juliet Gate 11, Condor 076. Trip 5627, pronto, copy. Autorizado Aracaju, nível 130, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Conde. O controle em 120.8 e aciona 0260 no transponder. Autorizado Aracaju no 30, decola da 10, curva esquerda, perfil da Conde, chamando o controle 1208 e aciona 0260, é o trip 5627. Correto, Pátio 3, chama pronto, pushback, treinamento, trip 5627. Sente. 18.6, grato, boa tarde. Prossiga. Autorizado, Congonhas, nível 400, decola da 17 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5557 no transponder. Autorizado, São Paulo, nível 400, da El, Leda, Bridge. Controle 1208, transponder 57. Vai para dar uma certa curva direita. Correto, já possui POB? 03 no POB. Para acionamento, táxi decolagem agora com a torre em 1.18.6, o ajuste 1019, um bom voo. Torre 2.6, obrigado. Salve Salvador, boa tarde, boa noite, 07, Livrão. Boa noite, 07, boa tarde, táxi via Alfa e reporta antes da táxi seu Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette, noite 07. Salvador, boa tarde, TAM 3155, autorização 340 Guarulhos. TAM 3155, boa tarde, só um instante em cópia Guarulhos, prepara a saída da Eule da Eudes aguardando. Da Eule da Eudes, obrigado. Polo, Salvador, 649, está pronto para sair. 67, Aracaju, 2, 10. Alfa 649, taxia via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1 1 8 6 12. Confirma alternado e autonomia? Autorizado via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, lá torre 2 6 12, Aracaju, 2 horas e 10. Copiado. O Postal 02, autorizado ingresso. Livre pro 02 da 907, obrigado. Direcionar, chame o táxi, Charlie Mike Papá. Tá 3155, cópia. Prossiga. Autorizado, Guarulhos. O nível 340. Via Pesulu 44, a decolagem da 10, curvará à direita após. A subida é a da El, Leda. E após Leda, Eudes. O controle é 120.8. O transponder é 5576. Guarulhos, 340, Pesolo 44, da Euleda Bridge, curva direita, 5576, 208, Tan 3, Juno 55. Correto, e chame para o pushback acionamento, o 3155. Vai chamar. Janeiro 6326, pista livre, check trem, pouso autorizado 10, 150 graus com 10 nós. Trem baixado e travado, livre pouso, pista 10, Janeiro 6326. 396 para ingresso da Alfa. Boa tarde, Gono 396, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, mantenha a Juliette, 396. Tá na escuta? Tá pronto? Após o Fokker Fin ali, mantém. Após o Fokker Fin ali, Chané 6142, passa nível 160, chame Recife em 12685, alterne 12545. 2685, 2545, boa. Solo 35, bem-vindo, ao livrar direito 121.9, solo. A direita 121, decimal 9, muito grato, boa tarde, 6326. Recebendo aqui o seu gate ao 05, está ocupado pelo Airbus da Oceanair. Aguarde a Infraero informar um novo portão, o voo no 396. Vai manter a posição para a sua Juliette, chegou ao 396. Oh, boa tarde, Oceanair 6326. Oceanair 6326, boa tarde. Táxi pela Taxi Kilo agora à esquerda. e pátio 3, reporte para ingressar no principal. Ciente, quilo e pátio 3 reportará para o ingresso no principal, 6326. Autorizado, dá 1-0. O vento no momento 1-30 graus com 11. Autorizado, decolagem com 1-8, 1-6-4. Ingresso no pátio principal, Chiné 6326. Aqui é o Chiné 6326, o gate é o 01, está autorizado a ingressar no pátio. 01, muito grato, boa tarde, 6326. Tá, visual, professor. Gente, tem livre decolagem da presente já do pátio 140 com 11, não tráfego informando na aproximação, reporte fora do solo, guardião 02. O número 49 decolado agora, os 37, controle em 0.8, bom voo. Obrigado, o número 49. Região 3000, 332, zona 7. Gente, 3217. Controle, eu vou 1649. 49, saída da EL, suba o 240, vigilante. Da EL 240, vou 1649. Papá, reporta papá para ingresso na 17, TV 03. Controle 5729, tá visual, pode uma duna? 5729 negativo, mantenha o perfil, tá autorizado a descer até 3000. Até 3000, mantendo o perfil, 5729, obrigado. Tá, 3217, desça para 2000, nesta pro autorizado a interceptar o localizador e FAM estabilizado, livre LS. 2000, autorizado, vai chamar estabilizado LS 3217. Eu bravo Kiluiski, tá autorizado, vou local, Salvador, Salvador, mantendo mil pés no corredor Axé, e decolagem da 1-7, curvará à direita após o controle 120.8, a torre 18.6, o transponder é 01.16, bravo Kiluiski. Livre de acionamento e reportar pronto para decolagem. O Papa Romeu Lima da Lima, a torre, pode informar já está livre de acionamento e reportar para decolagem. O Papa Romeu Lima da Lima informa que está pronto para decolagem, torre. Gente, o Lima Delta Lima, guardião, tem livre decolagem, o Aquino ele vai prosseguir para a 1-7 ou vai para o lugar da RIMAR? Lima Delta Lima, tá na escuta aí, guardião? Ingresso no 7, reporte a área de ponto cabeceiro, Mike, Charlie Papá. Ok, Charlie Mike Papá, ingresso no 7, está aqui a via pista. Sim, Matinho. Lima Delta Lima, está livre de decolagem. Gente, guardião, só confirmando com o Lima Delta Lima, assim após o mesmo decolar, peça para ele manter o litoral norte de Salvador e formar no través da torre, Salvador, através norte da torre. Lima Delta Lima, eu ouvi a mensagem da torre. Lima Delta Lima, tá escutando o guardião? Ouvi a mensagem da torre aí, decolar, manter o litoral norte. digo, o Litoral Norte, reportar isso através da torre. 3, chame táxi. 16 para 150, informação Tango. 075, chegada Mari, desse mantenha 3000, ajuste 1099. Mari 3000, 1099, gol 075. Web NER 5729, desse mantenha 2000 pés, 1099, ajuste, livre LS, informa o localizador. Está 2000, LS autorizado, informa o localizador, 729. Ele tá sem a nossa escuta, confere? Ele tá ouvindo as mensagens, agora não consegue comunicar. Sim, então, a princípio, a decolagem está autorizada, mantendo o través norte da torre. E parece que ele reportando o través norte da torre visual, ainda é não visual com o helicóptero. Lima Delta Lima, na escuta? Sim, torre já escuta, Lima Delta Lima? Lima Delta Lima, estamos na escuta, prossiga. Decolado da Praia do Buraquinho, vai manter o litoral norte, reportará quando retornará para ingresso no circuito de tráfego da pista. Estabilizado, 3297, baixado travado. 3297, posto autorizado, pista 110, vento 140 graus, com sinais. Reposto, 3297. Guardião grato pela ponte, controle no 0.8, guardião bom voo. 120.8, guardião 02. 4113. 4113, autorizado Campinas 360 pela Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, depois Trive e conforme o plano. Decola da 10, curva direita da El, Leda, Leda direto Bridge, depois da Aerovia. Controle 208 e o transponder 50 no 0. Azul 4113. Tá correto, azul 4113 e chame pronto no portão 8. Ah, termo, vai chamar então o 4113. Oficial Mike Papá, em hábito, posição no 7. Sim, tá, aguarde o Mike Charlie Papá, traço na aproximação da 10, depois já autorizado o fuso. Sim, que tá no Papá, tá demais. O gol no 396, observe o Airbus da Oceanair que está fazendo pushback à sua esquerda. Assim que o tráfego livrar o eixo da Juliette, está autorizado a ingressar para o gate 5. Gol no 396. Pode livrar, vai ingressar para o 05 da Juliette, o gol no 396. Trip 5627 para posicionamento, parte 3. Está autorizado, trip 5627, chame táxi. Ciente. Mike, o Charlie Mike Papá, decola de imediato? Decola imediato, Charlie Mike Papá. 107 autorizado, 150 com 10. Livre decolagem 107, Charlie Mike Papá. Sol agora os 4-4, direito 21.9 do sol, ao livrar, bem-vindo. 29, boa tarde. Solo, Salvador, tá 3-2-1-7, livrou, boa tarde. Tá 3-2-1-7, táxi via Alfa e mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. 9, pouso autorizado 1-0, pista livre, check trem, o vento 1-5-0 graus com 11. Pouso autorizado, pista 1-0, web 5-7-9, baixado travado. Sim. O Bravo Kilo Whisky, tá pronto? Para o táxi, está 3-1-5-5 com 1-6-6, 3-48, alternando o galeão. Ciente, o TAN 3155 está livre o táxi à direita e no ponto de espera da 1-0, chame a torre 18-6. O ajuste é 1-0-2-0. 1020, ponto de espera chegou pronto, tá 3155. Agora pro 05, Gol 396. 7, Gol no 396. Para o Fax Oceaner, 6321, não tem. 4 horas e 30, alternado é Goiânia e o POB de, no, é de 114, 114. Copiado, Oceaner 6321. Aguarde só um instantinho para o táxi, 6321. Aguarde para o táxi, Oceaner 6321. Salvador Azul 4118. Do 4118, aguarde um instante, cópia com fins. Juliette, o TAN 3217. Ok, o TAN 3217, ingressem agora na Juliette, o portão é o 03. Portão 3, obrigado, TAN 3217. O Oceaner 6321, observe a aeronave da TAN ingressando agora na Juliette. Após a mesma parquear no portão 3, está autorizado o seu táxi para o ponto de espera da 10, via Índia. E lá chame a torre, em 18.6. O ajuste é o 019. Mate o Índia, torre 18.6. Ponto de espera, obrigado, Juliana 321. Trip 5627 para o táxi, com 65 a bordo, 13.40 e alterna Recife. Ciente, o trip 5627. Está livre o táxi em frente, pátio 3 e principal. Seguindo o Airbus da Oceaner. E no ponto de espera da 10, chama a torre 18.6. O ajuste 0.19 agora. Sente em frente, parte 3 principal, seguindo o Ocean, chamando a torre, o 5627. Delta, só um minuto. Webjet 5729, controle solo 121.9, solo 47, morro. 219, boa. Ok. Só um minutinho a cópia. Confirmando o bloco 1 alfa. Para prosseguir para pouso 17. 8. A saída somente confirmando o bloco 1 alfa. Negativo, é a Dael. Dael, graças. Solo WebJet 729, livrou. Ok, o Web 5729, está livre o táxi em frente e mantém antes da Juliette. Mantém então Juliette 5729. 2000 X-Ray, chamarei no lock o 075. Linha e decolada 10, 150 com 8. A linha decola 10, está 3155. Na direita, subida da El, após da El Leda. E após Leda, direto bridge, para interceptar o Pesolu no meia. O controle é 120.8, acione 5020. O senhor vai prosseguir com cabeceira 97, confirme. Não copiou Lima Delta Lima. Ok, avião geral pro senhor, vai ser a pista 17 e vai pra pista 2. Pra 10. Então mantém esse setor, aguarde para prosseguir para a 10, Lima Delta Lima. Estou com contrastado a decolagem, decolando agora da 10, um Airbus, o Lima Delta Lima. Sente, vai manter o setor orbitando com curva à direita para evitar cruzamento extra da decolagem da 10. Sente. Está ocupado pelo Embraer azul, mantenha a posição antes da Juliette e aguarde a Embraer informar um novo portão, o Web 5729. E aguardando 5729 Juliette. Azul 4118 para puxa acionamento. Está autorizado, azul 4113, chame táxi. Autorizado para chamar para o táxi 4113. Paulo, seria possível o azul puxar um pouco mais para trás, a gente ingressar na 8? 5729? Ok, eu vou perguntar aqui ao comandante, ao Web 5729. O 4113, é possível realizar o pushback um pouco mais à retaguarda para permitir a o parqueamento de um Boeing 737-800 da Webjet. Positivo, 413, a gente ouviu aqui. 3, no, no pátio de aviação geral? Sim, irmão. E quando o senhor aproximar direto? Gente, eu ainda não fui.